Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara, o assunto tá rendendo, viu? Dois programas e meio tratando da maioridade penal. Dezenas de comentários concordando e discordando. Um monte de gente enlouquecida com xingamento, uma coisa horrorosa. E a certeza de que esse assunto jamais terá um consenso. Eu não me lembro de ter feito um programa tão polêmico, né? Hoje eu vou com mais algumas reflexões a respeito e pretendo encerrar por aqui. Mas sempre convidando você a acessar a área de comentários deste e dos programas anteriores no www.portalcafebrasil.com.br. A discussão continua por lá. Para começar, uma frase de Mahatma Gandhi. As raízes da violência. Riqueza sem trabalho. Prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural. Você já entrou no site deles, hein? www.itaucultural.org.br. Vale dar uma olhada lá e conhecer a infinidade de projetos culturais que eles promovem. Acredite, vale a pena. Itaú Cultural, sem eles, este cafezinho aqui ficaria difícil. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do kit especial DKT do Brasil, vai para o André Navarro Lourenço, que comentou assim o programa Maioridade Penal 1. Outro ponto sensível ao tema é que o Brasil já é um país com muitas leis, das quais muitas não possuem efetividade. O povo brasileiro já deveria saber que apenas uma canetada não irá resolver nada. Honestamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente já traz diversas soluções sobre o assunto para o nosso país, tão boas que é a única lei brasileira aplaudida pelo mundo todo. Porém, o que lhe falta é eficácia. Do mesmo modo funciona o nosso Código Penal. De nada adianta endurecer as penas se não temos policiais devidamente amparados com laboratórios de criminalística, nem estabelecimentos carcerários decentes e suficientes ou uma justiça célere. Por exemplo, no estado de São Paulo, que apesar da lei prever três tipos de regimes, o fechado, semiaberto e aberto, sendo o semiaberto as casas de albergado, não temos esses estabelecimentos, sendo o criminoso privilegiado ao progredir do regime fechado diretamente para o aberto. Realmente eu acredito que deveria ser feita uma lei que preveja a possibilidade de lidar com o agente infrator de maneira diferenciada, de acordo com seu discernimento. Por exemplo, que trace critérios para analisar o infrator entre 16 e 18 anos e, de acordo com a individualidade de cada caso, processá-lo com base no ECA ou no Código Penal. Porém, eu defendo, como possível solução, que antes de tudo sejam pressionados os nossos representantes para que se tenha vontade política para uma administração efetiva e, no decorrer dessas ações, que a lei vá se adequando à necessidade de maneira proporcional e justa. Caro André, nossa incompetência para realizar o que dizemos que vamos fazer é crônica. E no longo prazo, eu acho que o índice que teremos que usar para acompanhar a criminalidade adulta ou juvenil será o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mas isso, meu caro, é no longo prazo. O André ganhou o livro e o kit apimentado DKT. O livro você já sabe o que é, mas o kit... A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E também uma linha de produtos eróticos para apimentar aquela hora, sabe? Acesse o www.facebook.com/DKTBrasil, DKT com K de Nakata, para ver o kit que o Fabiano ganhou. Ah, e você pode concorrer toda semana também a um kit, sabia? www.facebook.com/DKTBrasil. Na hora do amor, haja com prudência. Enquanto isso, a Nakata vai enlouquecendo algumas pessoas com a possibilidade de ganhar nada menos que um Maverick. Um Maverick de colecionador restaurado vermelho lindo. Você quer ver? É. Ah, olha só. A campanha acaba agora. Acesse rapidamente o www.facebook.com/componentesnakata e clique no link da promoção. Quem sabe o carrão vai parar na sua garagem, hein? Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original, líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. A 301 no que é Pedro Copom? A 301 no que é Pedro Copom, prossiga. Positivo 301, por gentileza. Avenida Dom Pedro I, Banco Bradesco, segundo informações, 10 indivíduos armados de fuzil, que é série. Eu tô sem viatura no momento, de status 1 para averiguar esse QR. Tem condições do senhor encostar por lá? É, positivo, Copom, por gentileza, dá um RP nesse último QRzinho aí, que eu não entendi direito. São quantos caras armados de fuzil? Positivo, 301, 10 indivíduos armados de fuzil aí, que é série. Positivo. Puta vida, 10 caras armados com fuzil, cara. Muito amigo. Antes de partir pro tema, eu quero fazer uma correção que vários ouvintes apontaram. No programa Maioridade Penal 1, o comentário que começa aos 15 minutos e 38 segundos e que eu atribuí ao rapper Sabotage, na verdade é do Djalma Oliveira Rios, o Cascão, líder do Trilha Sonora do Gueto. Está no começo do rap Gíria Criminal, com ele, Maestro do Canão, e com o Gaspar do grupo Záfrica Brasil. E o Trilha Sonora do Gueto pega pesado, ouça só. Olha só que bagulho louco, tudo aqui cantei. O governo finge que não sabe do que eu narrei. Tá ligado que o comando só impera, seu doutor. Dentro das nossas favelas que vocês abandonou. Vocês pegaram o dinheiro que era da educação, da cultura, da saúde, transformou em mensalão. Mesmo que vocês não queiram, o comando vai mostrar que ladrão e salafrário reside em Brasília. Beira-mar e Marcola, vocês escravam na TV. Eu não vejo diferença na quadrilha do PC. De gravata, deputado, disfarçado de prefeito. Rouba na licitação, rouba torto e direito. O perigo aqui não tá, ninguém porta um fuzil. Gente de terno e gravata tá matando o Brasil. Quando rouba o dinheiro da saúde, coisa e tal. Tem idoso e criança morrendo no hospital. Nessa hora que eu te falo que nasceu o PCC. Vários manos querem mente pensante, pronto pra morrer ou matar, pra mostrar que o tal dos governantes tá querendo exterminar com nossos filhos de Gandhi. Já cantei, vou deixar o espaço pra pensar. PCC é ilegal, mas presente sempre tá. E o governo que é legal, que a gente nunca vê. Quando precisa de um remédio pra sobreviver, adivinha quem que tá sempre pronto pra ajudar? Os meninos do Marcola, do Fernando Beiramar. Fica aí a questão, quem que é mais ladrão? Quem governa o país ou quem te mostra um oitão? É nós que tá primeiro na capital. Tá pesado, né? Bom, é tempo de retomar o primeiro programa desta série, pois ele determinou um importante ponto de partida que a gente precisa para que esta reflexão permaneça contextualizada. No programa Bandido Bom é Bandido, eu disse assim: qualquer pessoa que já lidou com planejamento estratégico sabe que existem medidas a serem tomadas em situações de crise. Por exemplo, 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Se isso não é crise, o que é, hein? Quando topamos com um problema assim, é necessário elaborar um PAI, Plano de Ação Imediata, composto de ações que têm efeito imediato para enfrentar a crise. Em paralelo, começam a ser colocadas em prática as ações de médio e longo prazos. A solução a melhorar a educação, por exemplo, não tem nenhum efeito de curto e médio prazo sobre o problema da violência no Brasil. É fundamental para as próximas gerações, mas não resolve a crise. Não sou expert no tema segurança, embora isso seja discutível, pois quem nos colocou na situação de hoje foram exatamente os espertos, não é? Mas eu imaginei algumas ações para um PAI, Plano de Ação Imediata para Combater a Violência Urbana. Muito bem, foi nesse contexto, o contexto das medidas de alcance imediato, que eu desenvolvi meu raciocínio. Por isso eu desconsiderei qualquer solução que estivesse baseada na melhoria da educação e mudanças culturais e sociais. Essas são medidas fundamentais, mas que só darão resultado no longo prazo. Eu estou focado nas soluções imediatas para reduzir os efeitos da crise pela qual passamos. No entanto, a maioria dos comentários não considerou esse contexto. Tratou das grandes mudanças que levam gerações para serem implementadas. Eu vou tentar botar o trem de volta nos trilhos. A questão da justiça juvenil envolve uma complexa combinação de programas de reabilitação e de responsabilização. Posso conviver muito bem com essas duas correntes, especialmente se conseguirmos um equilíbrio, mas não é isso que acontece. O problema fundamental me parece ser a questão dos extremos. O assunto é tratado de forma polarizada. Numa ponta, os que protegem o menor. Na outra, os que querem a punição do infrator. E no meio, nada. E quando a imprensa entra no jogo, então, vira tudo um grande circo. Eu era um cara que tinha uma imagem super positiva. A partir do momento em que eu comecei a fazer esse programa de polícia, fudeu. Fudeu. Os caras olham pra mim e já vê crime, enchente, deslizamento de terra. Você se refere muito ao programa que você faz como algo que não é legal. Não é que eu me refiro, é que não é legal mesmo. Você não acha bom o que você não, faz? Não, eu não acho bom fazer e não acho bom ter esse tipo de programa na televisão brasileira. Eu tiraria do ar. Sinceramente, eu tiraria do ar. É, aí você, hein? Também tiraria do ar, é? A discussão da questão da maioridade penal, como de vários outros temas polêmicos, divide-se em duas correntes, que são orientadas pela grande questão, digamos, filosófica. O menor infrator deve ser tratado prioritariamente como menor ou como infrator? Hein? Eu explico. Uma corrente vê o menor infrator como vítima da sociedade. O indivíduo é bandido por culpa nossa, que não demos a ele as condições e oportunidades para que escolhesse o caminho certo. A sociedade não cumpre com seu papel e o indivíduo é vítima, sendo empurrado para a marginalidade. Confesso que eu tenho muita dificuldade em compreender essa argumentação, especialmente quando eu vejo dois garotos oriundos das mesmas condições sociais, quando não da mesma família, um deles trabalhando como lavador de carros e o outro como traficante. Me parece que existe ali uma escolha, e que a questão de ser ou não ser bandido é mais de caráter do que qualquer outra coisa. Mas essa é a discussão que não tem fim. Vamos à segunda corrente. É aquela que vê o menor infrator como o infrator, como o indivíduo que escolheu agir contra a lei e que por isso precisa ser punido exemplarmente. Essa é a corrente que quer redução da maioridade penal, endurecimento de penas, etc. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe acerto quem é herói ou vilão. Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão. Quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Você está ouvindo Numa Cidade Longe Daqui, com Leandro Sapucaí e Marcelo D2. Tem homem da lei que vira homem mau. Recebi comentários pedindo que eu trouxesse aqui o outro lado, pois o programa estaria tendencioso. Bom, a postura da discussão entre partes divergentes nunca foi o objetivo do Café Brasil. Não estamos aqui para trazer dois lados e deixar que o ouvinte escolha. Eu estou aqui para dar opiniões, no caso, as minhas, do Luciano. Nem são opiniões do grupo, da Cissa e do Lalá, por exemplo, que na maior parte do tempo estão contra mim. São opiniões minhas, conclusões às quais cheguei depois de ler, pesquisar e conversar sobre os assuntos. Por isso eu não consigo compreender esse rótulo de tendencioso. Há outra forma de ser para um programa opiniático, hein? Como é que dá sua opinião sem ser tendencioso? E eu volto a recomendar, use o Google e você terá acesso a milhares de fontes, debates, trabalhos sobre o assunto, contemplando todos os lados da questão com argumentos interessantes. aqui no Café Brasil você terá o meu lado, que eu nunca afirmei que é o certo, que é o definitivo. É o meu, baseado nas minhas conclusões, que podem mudar amanhã diante de novos argumentos. Por enquanto, aquilo que eu penso e no que eu acredito é o que vai aqui, nada além de um ponto de vista. E você, faça o que quiser com ele. E o bandido falou: você levou tanto dinheiro meu, e agora vem querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu, deu no que deu e a gente tá aqui. Esta série de programas recebeu muitos comentários. Eu separei alguns aqui, olha só. Carlos Bert Niemeyer. Jovens que matam já deixaram de ser cidadãos há muito tempo e ficar tratando-os como crianças só faz a criminalidade aumentar mais. O Eduardo foi bem simples. Reeducação para quem quer se recuperar e prisões agrárias para quem não tem mais jeito. E o Elson, com um recado para as autoridades que estão sempre bem protegidas dos bandidos. Como dizia o Falcão, por enquanto tá tudo bem, por enquanto tá tudo azul. Eu quero ver é quando começar a juntar urubu. Vem então a Carla. Reacionários para mim são aqueles que ainda não entenderam que a intolerância às diferenças é tão ridícula quanto ficar bravo com a cor vermelha porque ela não é amarela. Sérgio Werneck lança a pergunta incômoda. Há alguém interessado em prendê-los, já que não há interesse em educá-los? O José Camargo traz uma proposta ótima. Coloquem esses menores na escola por meio período e depois num trabalho remunerado, com escola tipo Senai, na própria indústria. Conheço milhares de aposentados que poderiam ser treinadores profissionalizantes desses menores. Eu mesmo me prontifico a ensinar a minha profissão em troca de uns míseros R$2.000 por mês para completar a minha aposentadoria, que já está defasada em 70% de quando iniciei. O Sérgio Gonçalves dá outra sugestão excelente. Direitos humanos. Criar uma obrigação paralela para todas as organizações que defendem esta causa. Mais ou menos assim. Para cada infrator que for ajudado, a mesma organização será obrigada a defender e tratar os prejudicados pelo mesmo indivíduo em paralelo. Enquanto as famílias e sonhos destruídos pelo infrator não se restabelecerem, não será permitida a defesa de outro infrator. Olha só o Eduardo gigante. Nascem esses menores de forma trágica, de uma mãe ou menor, ou drogada, ou prostituída, ou violentada, ou, e de um pai ausente. Aprende essa criança, ainda na primeira infância, que se não brigar, não tomar, não terá um seio, um pedaço de pão ou um chinelo velho. Assim, temos que criar a pena da vida. Depois, então, se realmente o indivíduo não é sociável, mudamos as leis, talvez chegando até a pena de morte. Para terminar então e tirar de vez o seu sono, eu vou reproduzir alguns trechos de uma fictícia entrevista com o criminoso Marcola, que foi escrita pelo Arnaldo Jabor e circula na internet desde 2008 como sendo verdade. Olha só. O Globo pergunta: você não tem medo de morrer? E o Marcola responde: vocês é que têm medo de morrer, eu não. Aliás, aqui na cadeia vocês não podem entrar e me matar, mas eu posso mandar matar vocês lá fora. Nós somos homens bomba. Na favela tem 100 mil homens bomba. Estamos no centro do insolúvel mesmo. Vocês no bem e eu no mal, e no meio a fronteira da morte, a única fronteira. Já somos uma outra espécie, já somos outros bichos diferentes de vocês. A morte para vocês é um drama cristão numa cama, no ataque do coração. A morte para nós é o presunto diário, desovado numa vala. Vocês, intelectuais, não falavam em luta de classes, em seja marginal, seja herói? Pois é, chegamos, somos nós. Vocês nunca esperavam esses guerreiros do pó, né? Eu sou inteligente. Eu leio, li 3.000 livros e leio Dante. Mas meus soldados todos são estranhas anomalias do desenvolvimento torto deste país. Não há mais proletários ou infelizes ou explorados. Há uma terceira coisa crescendo aí fora, cultivado na lama, se educando no absoluto analfabetismo, se diplomando nas cadeias como um monstro alien escondido nas brechas da cidade. Já surgiu uma nova linguagem. Vocês não ouvem as gravações feitas com autorização da justiça? Pois é, é outra língua. Estamos diante de uma espécie de pós-miséria. Isso. A pós-miséria gera uma nova cultura assassina, ajudada pela tecnologia, satélites, celulares, internet, armas modernas. É a merda com chips, com megabytes. Meus comandados são uma mutação da espécie social. São fungos de um grande erro sujo. E o Globo pergunta, qual seria a solução? E o Marcola responde, solução? Não há mais solução, cara. A própria ideia de solução já é um erro. Já olhou o tamanho das 560 favelas do Rio? Já andou de helicóptero por cima da periferia de São Paulo? Solução como? Só viria com muitos bilhões de dólares gastos organizadamente, com um governante de alto nível, uma imensa vontade política, crescimento econômico, revolução na educação, urbanização geral, e tudo teria de ser sob a batuta quase que de uma tirania esclarecida, que pulasse por cima da paralisia burocrática secular, que passasse por cima do legislativo cúmplice. Ou você acha que os 287 sanguessugas vão agir, hein? Se bobear, vão roubar até o PCC. E do judiciário que impede punições. Teria de haver uma reforma radical no processo penal do país. Teria de haver comunicação e inteligência entre polícias municipais, estaduais e federais. Nós fazemos até conference calls entre presídios. E tudo isso custaria bilhões de dólares e implicaria numa mudança psicossocial profunda na estrutura política do país. Ou seja, é impossível. Não há solução. Vocês só podem chegar a algum sucesso se desistirem de defender a normalidade. Não há mais normalidade alguma. Vocês precisam fazer uma autocrítica da própria incompetência. Mas eu vou ser franco, na boa, na moral. Estamos todos no centro do insolúvel. Só que nós vivemos dele e vocês não têm saída. Só a merda. E nós já trabalhamos dentro dela. Olha aqui, mano, não há solução. Sabe por quê? Porque vocês não entendem nem a extensão do problema. Como escreveu o divino Dante, percam todas as esperanças. Estamos todos no inferno. Muito bem. Menor infrator tem que ser tratado como menor ou como infrator? Eu entendo que como ambos. Como menor tem que ser protegido e orientado com investimentos maciços de dinheiro, energia e tempo. Como infrator tem que ser penalizado e corrigido. Tem que haver uma distinção entre os que cometem crimes hediondos. Tem que haver uma redução na idade penal. Com este programa eu encerro, por enquanto, o tema maioridade penal. E eu não mudei de ideia. Precisamos de medidas imediatas, duras e polêmicas para combater a crise, enquanto as medidas de médio e longo prazo são tomadas. Mas você ouviu o recado do Jabor Marcola? É preciso uma mudança psicossocial profunda na estrutura política do país, ou seja, é impossível, não há solução. Eu não acho que seja impossível, eu acho que é uma questão de competência, que começa por mim e por você, como eleitores, consumidores e cidadãos. Pare de acreditar nos discursinhos marqueteiros e exija soluções. No Facebook, no Twitter, por telefone, por carta, nas ruas, nas salas de aula, nos bares, em casa, na igreja, no templo, no terreiro, no clube. Jamais perca a oportunidade de esfregar o inferno em que vivemos na cara de quem tem o poder de estabelecer as prioridades de ação. Aconteceu numa cidade muito longe daqui, numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. É isso aí, Sapucaí. Por isso, bandido, vai saber, né? O Café Brasil chega até você com o patrocínio da Pellegrino Distribuidora, que distribui algumas das mais importantes marcas de componentes automotivos do mercado brasileiro. Sabe desde quando, hein? 1941. Acesse a página da Pellegrino no Facebook. Tem um mundo de informações interessantes por lá. www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Go.